Pode um filme Alien responder ao de onde viemos, quem somos e para onde vamos? Ridley Scott bem tentou em Prometheus. E já agora, é Prometheus? Nós assumimos em Portugal Prometheus ou dizemos Prometeus? Ou dizes Prometheus? Ou dizes Prometeu? Mas Prometeu. E o título não foi traduzido, e o título não foi traduzido para português. Portanto, não dizes Prometeu. É em inglês, dizes Prometheus cada vez que te referes ao filme. É assim tão difícil. Para mim é o Prometheus. Também para dizes Alien. Eu leio o nome correto. A última vez que estivemos aqui reunidos para falar de Aliens foi em Combate com Predadores, naquele que será muito provavelmente o fundo do poço do franchise. AVP Requiem garantiu que durante alguns anos ninguém se aproximasse do endoparasitoid responsável por pôr muita gente a gritar no espaço. Mas sem que ninguém pudesse ouvir. Pois, esse costuma ser o problema. Certo. O caminho em frente parecia árduo e sinuoso e, portanto, a solução seria andar para trás. E em boa hora, Ridley Scott, realizador e pai disto tudo, começa a namorar o regresso ao universo do filme que lhe deu a fama e a uma ideia que durante décadas interrogava os fãs e que poderia responder à pergunta. Afinal, de onde vem este monstro? Prometheus estreia em 2012. Uma prequela, sem a palavra Alien no título, e envolto em grande mistério, levantando as sobrancelhas sobre o que aí vinha. Hoje convidamos Miguel Ferreira, do podcast Nas Nalgas do Mandarim, para connosco conversar sobre o filme mais polarizador da saga, e daqui a pouco paramos para ouvir Sonia Claus, que trabalhou no impecável design de produção do filme. Vamos a isto. Olá, Miguel. Olá, amigos. Como é que estão? Olá, Miguel. Viva. Tudo bem? Obrigado por juntar as tuas nalgas às nossas. Ora, essa é sempre. É sempre um gosto. Que imagem. Olha, tão bonita. É bonita, não é? Eu sei. Eu queria só aqui lembrar que nós, este ano, estamos a quebrar a nossa tradição de fazer um filme Alien por ano, que normalmente coincidiria com o dia 26 de abril, que é o Alien Day. Este ano atrasámos. Sim. Isto porque tínhamos em cartaz a estreia de mais um filme, que é o Alien Romulus. Por isso é que estamos a fazer isto agora. Mas, mas para quem nos ouve mais atentamente. Sim, nós não nos esquecemos. Exatamente. Do Alien Day, né? Achas que alguém estava a ligar a isso? Eu sei que não. Mas eu gosto de... Para mim, é para mim, percebes? Para, okay. Para a minha organização para mental. Para a memória futura. Tudo bem. Whatever that probe is picking up, it's reading life form. What do you mean a life form? Oh, the head. They're changing. Changing into what? It's moving. These things moving? What is that? There's a ship. They're leaving. To go where? Earth. We were so wrong. Então, isto basicamente são uns cientistas que descobrem um mapa das estrelas, deixado impresso na história de várias culturas na Terra. A Weyland Corporation financia uma expedição na busca daquilo que acreditam ser um mapa para ir ao encontro dos criadores da vida na Terra, os engenheiros. Mas como na maioria do franchise Alien, há sempre um androide muito prestável, mas com uma segunda agenda escondida. David questiona-se quanto à sua existência e ao seu propósito em servir os humanos. Há uma espécie claramente limitada e com falhas. Prometheus promete-me aqui muita coisa, mas infelizmente Prometheus eu acho que... promete. Exatamente. Mas eu acho que infelizmente cumpre muito pouco. E eu gostei do filme, atenção. Cumpre muito pouco, é um mixed feelings. Okay. Mas sim, pronto, podemos elaborar sobre isto. Gostava de vos convidar a recordar se vocês se lembram daqueles tempos em que o filme ainda não... A campanha de marketing do filme ainda não tinha sido lançada, mas começavam a aparecer notícias na internet de que estavam a rodar mais um filme Alien, que o Ridley. Sim. Scott estava a fazer mais um filme. Epá, mas depois. Sim. As notícias começavam a ser muito estranhas, porque as fotografias de produção não eram exatamente aquilo que nós estávamos à espera. Já se começava a especular de que o argumento que estava em cima da mesa não era um filme tradicionalmente Alien. E o próprio marketing do filme parece que vivia deste mistério do que é que aí vem. Quando é oficial que o Ridley Scott está novamente de regresso ao universo Alien e ao género de ficção científica, pá, houve assim uma grande expectativa neste seu regresso, sim, não é? Sim, isso gerou-se uma grande expectativa. Sim. Mas eu acho que o projeto demorou algum tempo, desde o anúncio até que o filme veio cá para fora. Acho que o filme passou ali, padeceu ali de alguns tormentos em relação ao próprio guião e em relação àquilo que se pretendia para esta nova... Eu acho que nem eles, tinham bem a certeza do que queriam fazer. Eu também acho que não, eu também acho que não tinham. E eu acho que eles estavam um bocadinho à procura do o que é que esta nova, o que é que será uma nova geração de fãs Alien, o que é que eles quererão ver, e sem marginalizar aquilo que já são os fãs da saga, não é? Sim, eu acho que o que estava mais ou menos definido é uma prequela. Isso pareciam que estavam todos alinhados isso. Exatamente. Um dos elementos principais na construção desta história era uma das grandes perguntas nunca antes respondidas no filme, que era afinal o que era aquela criatura que aparecia ali para aí a 20 a 30 minutos do filme original. Space Shock, não é? E que nunca teve explicação, que era uma espécie de alien fossilizado, ou aparecia fossilizado, e não apresentava grandes respostas, não é? Mas isso era uma questão super pertinente, pá, e eu acho que era uma questão que todos os fãs queriam ver. Era uma das questões que os fãs queriam ver respondida, era o que é que era aquela nave encontrada no LV-426. Sim, epá, quem era aquele alien, não é? O que é que teria acontecido, qual era a história de background, não é? O que é que teria acontecido ali? E desde aquilo, desde que se trabalhava num terceiro filme Alien, era ir ao planeta, que era aquilo que o Rennie Harlin, que trabalhou num desses guiões, e era aquilo que ele pretendia fazer, era ir às origens dos aliens e trazer a ação também cá para a Terra. Epá, e tudo isto eram coisas muito pertinentes e que todos os fãs queriam ver essas questões e ver esses universos serem expandidos de alguma forma, não é? Também muito por culpa do design dos cenários, porque a ideia que eu tenho do primeiro Alien é que todas essas perguntas, por design, foram colocadas para não ter resposta, era só para criar um mistério, e depois a aventura tinha que seguir em frente. Era com tudo um cénico, monstro na nave, como estás a dizer, ambiente. Até porque ninguém estava à espera que o filme se tornasse um clássico intransponível do seu género, claro, não é? Na altura. Claro que não. A questão é que aconteceu uma sequela, duas sequelas, três sequelas e a terceira sequela, o Resurrection, epá, encontrou uma parede, não é? Encontrou uma e depois os Alien vs Predators também. Ainda colocaram, ainda trouxeram mais estranheza a tudo isto. O que é que vamos fazer daqui? O que é que vamos fazer daqui? Opa, vamos voltar atrás, não é? Uma das coisas que eu me lembro da campanha, ainda antes de falar da estreia, era daquele do trailer do filme. Pá, que é um trailer, não sei se vocês se lembram, que na altura... Lembro-me da música da sirene. Com a sirene e não sei o quê. Na altura ainda não havia muitos trailers desse género. Pá, e aquilo para mim foi uma loucura completa. Fiquei completamente entusiasmado. É reminiscente do primeiro filme. Certo, claro, obviamente. Claro. Pá, mas estava muito, muito bem feito. Porque repara, eles tiveram a coragem de não colocar Alien no título. Porque, e ao mesmo tempo, tu colocas montes de referências ao primeiro filme, Alien. Pá, eu acho que o público estava genuinamente intrigado sobre o que sim, é isto. Sim. Eles depois fizeram também uma coisa que foi colocar vídeos online. Por exemplo, há uma TED Talk que Mr. Wayland, interpretado pelo Guy genial, Pearce. Eu lembro-me, sim. Sim, era tipo uma coisa de 4 ou 5 minutos. Realizados pelo filho do Ridley Scott. Ah, eu não sabia. Havia um que era um spot como se tu quisesses comprar um Android, um David. Quisesse um David para ti. Isso. Os gajos estavam nitidamente a querer convencer as pessoas a vir ao filme por estes elementos novos que o filme estava a introduzir. Eu acho que funcionou. O próprio Ridley Scott, eu lembro-me perfeitamente disto, aparecia em alguns vídeos a dizer: então Ridley, o que é que você tem a dizer para os fãs? O que eu tenho a dizer para os fãs é que todas as perguntas que eles têm, as suas perguntas vão ser respondidas. Quero que os fãs se fodam. Ai não, isso é peço desculpa, isso é outra pessoa. Não só não foram, como acrescentaram outras questões, não é? Mas ele também não sabia que ia ficar com isto a meio, não é? Mas a questão não é só essa. Eu acho que o primeiro filme, eu gosto muito deste primeiro filme, porque eu acho que é um bom arranque. Lança aqui algumas coisas que são bastante pertinentes e que eu acho que é incrível juntar. Todos nós queremos saber a origem deste monstro, epá, que virtualmente é indestrutível, virtualmente é um ser perfeito. E o Ridley Scott aqui no mesmo filme consegue juntar a origem do alien e do xenomorfo à origem da vida na Terra, não é? Da vida, sim. Certo. E todas aquelas então, questões então, espirituais e religiosas que estão aqui. Tu consegues, exatamente. Tem muitas camadas. Aqui, completamente. Tu podes ter aqui imensas leituras. E eu adorei a Noomi Rapace, enquanto Elizabeth Shaw. Epá, eu acho que ela é uma Ripley, mas com o seu próprio mérito. Epá, eu acho que ela tem presença suficiente no ecrã para levar às costas o segundo filme, mas excelentemente ladeada pelo Michael Fassbender para darem a continuidade para alavancar um segundo filme. É um duo dinâmico quase, completamente. Né? Elizabeth Shaw e o Cyborg marado. Epá, é incrível. Eu acho que o elenco foi muito bem conseguido. Epá, se bem que eu não entendo a escolha do Guy Pearce para depois meterem para aí dezenas de camadas de próteses desnecessário, para o envelhecer. Queres saber porquê? Porque os gajos fizeram o casting quando o guião ainda estava a sofrer alterações. E a ideia deles era fazer sequências de flashback. Mostrar sonhos, era suposto nós termos algumas sequências com ele ainda jovem a falar em criossono. E depois eles cortaram isso tudo, mas o casting já estava feito e seguiram em frente com esta proposta. Aliás, uma das poucas vezes onde ele aparece novo é no vídeo na tal TED Talk. Estavas a falar, que só foi lançado online. Sim, yeah. Sim. Sim, mas é uma pena porque a make-up, né, a maquilhagem do gajo sofre um bocado. Quer dizer, a gente percebe que aquilo não é bem um gajo idoso e pronto, fica está ali um agarrado um ao filme. Yeah. Yeah. Mas eu acho que há mesmo uma enorme surpresa. Eu lembro-me de ficar bastante surpreendido. É tipo um plot twist, nós não sabemos que ele vai na nave até bem perto do final. Sim. Para mim foi uma surpresa. E depois nós sabermos Charlize Theron, quando a Charlize Theron o chama de pai, não é? O chama de pai também é assim. De repente explica o mau feitio dela e o facto dela não ir à bola com aquela expedição dá alguma razão de ser ao feitio do personagem. Epá, eu acho. Eu já vi muitas coisas de muitos fãs acharem que ela é eventualmente também um Android. Mas eu acho que não faz muito sentido. Mas o Idris Elba tirou isso a limpo logo, já não se lembra. Pois, nós não vemos isso a ser consumado, mas achamos. Nós não que vemos, sim. É verdade. Mas achamos que sim. Eu sou super fã. Já tínhamos falado no outro episódio quando nos juntámos no Alien, sou muito fã da saga, especialmente dos três primeiros, e quando eu o vi no cinema, pá, achei-o muito parado, achei um filme, aborreceu-me bastante. Eish. Não sei se estava num dia um bocado, estava num dia mau, mas o filme aborreceu-me. Tinhas levado uma tampa nesse dia e tudo te irritou. Não, achei o filme, pá, muito parado na maior parte do tempo, depois um bocado convulso em algumas situações essenciais da trama, nomeadamente naquele grande momento do filme, que é aquela cesariana. Achei que às vezes o filme se perde e as personagens se desligam todas, depois o filme volta-se a ligar e fiquei assim um bocado desiludido quando saí do cinema. Depois, foi um filme que ao longo dos anos foi crescendo, especialmente por causa de tudo o que aconteceu pós-filme, ou seja, criou-se ali um falatório e um conjunto de teorias e uma construção de uma mitologia que eu, enquanto espectador, na altura, pá, não absorvi, e depois realmente fiquei super entusiasmado em tentar perceber o plano dos engenheiros, o que é que realmente isto significa, o que é que era aquela infecção. Pá, estas coisas todas começaram a crescer isso, em mim. E isso estás a tocar num ponto, estás a tocar num ponto, que é outro subplot, que é, afinal, os engenheiros, aqueles que potencialmente nos terão criado, afinal queriam-nos exterminar. Certo. Exatamente. Seguir, isso é mais uma das questões que nós acabamos por não ver respondida, não sabemos. O que me parece é que eles nos criaram a nós como uma espécie de jardim zoológico, ou tipo um galinheiro, que é de género, nós vamos criar isto aqui, mas depois é para matá-los e comê-los. Neste caso nunca, não será literalmente não, para nos comer. Nunca saberemos. Sim, há uma teoria que diz que... Mas é o que parece que é tipo para desenvolver uma espécie nova, e eles precisavam de nós, do nosso DNA, como incubadores para uma espécie de alienígena que viria depois, que eles ainda estariam a aperfeiçoar. Tu tens uma... Sim. É uma das cenas que eu mais gosto. É um desses dos engenheiros junta uma cascata logo no início. É o início. A beber aquela sopa, aquele líquido que vai... suicídio, a suicidar-se. Sim, não é bem um suicídio, porque é um ato altruísta, no sentido em que ele sacrifica-se para está criar a entregar, uma sopa primordial que vai gerar vida naquele planeta, e que eu parto do princípio que se não é a Terra, eu parto do princípio que é a Terra, opa, mas se não é a Terra... Tu dá a crer que é a Terra, sim, tu dá a parecer que é a Terra. Quando eles chegam lá àquele planeta e encontram lá a nave e aquilo tudo escondido na caverna, aquilo ficou para lá. Eles foram todos dizimados porque alguma coisa correu mal. Mas aquele gajo do início, por exemplo, podia ser um gajo que estava a ser exilado e morto num planeta qualquer e com morrer deu origem a nós e nós fomos um erro, por exemplo. Bem, nós nunca sabemos. Não há nada que nos, pois, que nos diga, sim, ao contrário. Sim, sim, são questões muito válidas, mas nós nunca sabemos. Também já li que o Jesus Cristo é um engenheiro e que os gajos ficaram fodidos de termos crucificado. Opa, isto dá. Então, mas estes gajos fizeram de nós um Messias? Não pode ser, estão doidos. É uma questão de agora nós nos perdermos horas e horas na internet a ler as centenas e centenas de vídeos, teorias, que há, sim, de, sim, teses e teorias. Sim, mas eu acho que é precisamente isso que o filme faz melhor, é lança imensos pontos de interrogação, e, opa, e lança uma discussão, que é isso que nós estamos aqui a fazer, e eu acho que é muito fixe. Quando li no guião, na ficha técnica, que um dos responsáveis pelo guião era o Damon Lindelof, eu fiquei logo, ui, porque ui, eu ainda estava um bocadinho escaldado com o Lost. Ah, sim, sim. Com a série Lost. Tinhas ficado com o Pito aos Saltos, afinal ficaste... Pronto, lá vamos nós ver a montanha a parir um rato, lá vamos nós ver uma série de questões. Tudo isto, todos os filmes de Alien foi um sonho. Era uma simulação 3D. Não, tudo isto não, era eu sabia, 3D. Eu sabia que isso não seria, mas fiquei um bocadinho preocupado. Pá, mas rapidamente isso passou-me, porque eu saí do cinema... satisfeito com o filme, não só pelas inúmeras questões e pelas discussões de café que o filme geraria depois, é pá, como, sim, todo o deslumbre visual que o filme é. O filme tem uma produção opá, vistosa, os efeitos especiais, o design de produção, é tudo muito bem feito. Foi dos poucos filmes em 3D, portanto nós em 2012 ainda havia, certo, aquela tesão do 3D, lembram-se? Sim, claro que sim. E este foi daqueles poucos filmes onde o 3D realmente valorizava o filme como experiência no cinema. Tu estavas a falar da fotografia, que eu acho que é deslumbrante. De facto, o filme tem um aspecto visual, já se tornou um clichê dizer isto dos filmes do Ridley Scott, que visualmente, sim, são muito bons, o gajo não falha, são muito, sim, pobres, são muito pobres a outros níveis, não é? O gajo rodeou-se das pessoas certas e nisso aí não há nada a apontar. Nesta terceira fase de carreira dele, que eu consegui identificar uma terceira fase de carreira dele, eu acho que este é sem dúvida um dos melhores filmes desta terceira fase da carreira dele. Tendo dito isto do aspecto visual, epá, eu não gosto nada, mas mesmo nada, das sequências das memórias da Elizabeth Shaw com o pai. Também são pouquinhas, não é só uma ou duas também. Nem me estou a lembrar, isso aparece para eu torcer o nariz. É quando eles até foram chamar o Patrick Wilson para fazer de pai dela. Exatamente. Ah, ok, já sei. No início... O David chega ao pé da incubadora onde ela está. Certo. E ele lê-lhe as memórias. Exatamente. Yeah. Se há um personagem que eu detesto neste filme, é pá, porque eu acho que é totalmente desnecessário e descartável, é o personagem do Fyfield. Ah, sim. Qual é esse? É aquele gajo cómico. É aquele escocês ruivo. Que faz sempre papel de mal encarado, que depois foram-no buscar para vilão no meio da caricatura. De um gajo que está ali apenas para servir de carne para canhão, mas completamente é um bocado. E o gajo passa-se do nada, meu. Os gajos chegam lá à pirâmide misteriosa. Eu não os gajos ainda estão a tentar perceber. Eu não fiz 2 anos de viagem para ser teu amigo. Eu estou aqui para ganhar dinheiro. Epá, que estupidez! Estás tão morto. Completamente, não é? Mas essa parte do filme, não acham que aquilo se dispersa um bocado e depois parece que está cada um para o seu lado? Quando ela percebe que está infectada, parece que já não está mais ninguém na nave. Tipo, não é? Ela anda para lá sozinha e depois dá de caras com o gajo, com o velhote a levantar-se. A cena da cesariana é tão forte. Certo. Tu não queres saber de mais nada. Tu estás com a gaja, de princípio ao fim. Tu estás a sofrer com ela. E é claustrofóbico, porque aquilo fecha-se e ela está dentro daquilo com aquilo, com a criatura. Não, e é fixe porque apresentam-te a máquina antes, mas o filme está bem feito nisso, ou seja, não é muito expositivo. Tu vês a máquina, mas não calculas que... E ela estava calibrada para o sexo masculino, não era? Sim. Toda a sequência quando eles entram dentro daquela sala com o cabeção também, acho que em termos de design de cenário é uma coisa gloriosa e está muito bem filmado, é tudo. E se vocês repararem, até se vê uns murais lá em cima e um deles meio que já sugere um xenomorfo. Ok. E os fãs ficaram logo todos para o feito. Há aqui muitos elementos reminiscentes do universo imaginado pelo H.R. Giger no primeiro Giger, filme. Giger, sim. Olhem, eu tenho aqui uma lista de coisas com que as pessoas normalmente implicam com este filme. A primeira é o facto deste filme lidar com tecnologia aparentemente mais avançada do que aquela que nós depois veríamos no Alien e no Nostromo. Nós aqui temos hologramas, temos bolas flutuantes que fazem radiografias 3D. Já tentaram explicar, isso é como também no Star Wars. Exatamente, não é? Era o que quando eu ia dizer. Tu tens as prequelas, é um problema dos tempos. Sim, mas eu acho que isso já foi de alguma forma explicado, que a Nostromo era uma nave de carga já antiga. É, aquilo era tipo os camionistas. Nostromo depois era para ser abatida, porque já estava em fim de vida. Caralho, os gajos andavam mesmo super velho no espaço. Exatamente, portanto. Mas é difícil com a tecnologia de hoje tu fingires que... Ou seja, tu fazes uma coisa completamente retro, é como o Star Wars, não é? Tens o Obi-Wan, tens lá lutas espetaculares. Depois vais ver o primeiro Star Wars, não é? O 4, e os gajos a lutar parecem uns paliteiros de Miranda, não é? E no Obi-Wan os gajos saltam, não é? É para ser na espetacular. O gajo transforma-se em vento, quase passado o Pois, exatamente. Tu queres coisas modernas, vistosas, novas, né? Novas, exatamente. A outra questão aqui é o namorado da Noomi Rapace, o Tom Hardy, o Holloway. Tom Hardy, esse gajo nunca fez mais nada. Coitado. Não, não, é, não nunca fez aquela fez cena em que o gajo é um paraplégico. É o upgrade. É o upgrade, exatamente. Ele era o irmão do Ryan no OC. Eu era fã do OC. Ah pá, pois, isso não me assiste. Não me orgulho. Mas pronto, era o irmão do Ryan. Sim, mas esse upgrade é grande filme, está bem lembrado, sim senhor. É do, daquele do Lee Wan, qualquer coisa, o Anel, não é? Exatamente, Lee Wan. Opa, é o gajo tirar o capacete, no filme, que é daquelas coisas... Nós percebemos que os atores querem tirar o capacete, né? O realizador quer que os atores tirem o capacete para estar mais à vontade. É pá, mas convenhamos, tu estás num planeta novo, acabadinho de chegar, e tiras o capacete, quer dizer, estás exposto a doenças, a contaminações, a merda. Mas nos filmes de Star Trek eles não se teleportam para os outros planetas, eles primeiro vêm. Mas isto não é o Star Trek. Nos filmes de Star Trek eles vêm, o ar é respirável. Pronto, está lá. Figa, está feito. Se um gajo aqui já apanha constipações, quanto mais num planeta hostil, credo. Exatamente. Mas pronto. Epá, outra coisa é um par de cientistas achar boa ideia brincar com uma cobrinha extraterrestre. Quando aquela minhoca sai daquele líquido. Eles ficaram lá presos. Eles vão ter que fazer alguma coisa, eles não tinham para onde fugir. Epá, eu não me chegava perto daquela merda nem com um pau de 10 metros. Epá, sim, aquilo era mega, mega estranho, não era nada friendly. Aquilo não creve. Yeah. Mas é engraçado que outra coisa que eu agora no revisionamento me apercebi também é que lá o Idris Elba tem lá um radar na nave e diz-lhes: olhem, há aí uma coisa a mexer-se aí a 500 metros de vocês, façam cuidado. E depois, afinal se calhar é só aqui um glitch no computador. Vá pessoal, tchau, vou para a cama. Porra. Tu deixas os teus colegas assim à mercê, sabe-se lá do quê. Eu acho que isso era ele a meter-se com eles para lhes espetar um cagaço. Opa, pronto, depois a outra implicância que eu tenho aqui é já no clímax do filme, quando as garotas vão a correr desalmadamente a fugir da nave, que decidem correr em frente. Em vez de correrem para os lados, né? Correm em frente. Que eles até chamam a Prometheus School of Running Away from Things, não é? Há assim uma espécie de piadas recorrendo na internet. Foi a primeira coisa, na altura, quando eu as vejo a correr e vejo aquilo a cair em câmera lenta, eu pensar assim, mas porquê elas não correm para o lado? Eu gostava de enaltecer o trabalho do Michael Fassbender no papel de David, que nos mostra aqui duas facetas. Ele consegue nos mostrar aqui duas facetas do David. Ele é um personagem dúbio, ele tanto é afável e sente compaixão pelos membros da tripulação, mas nós já percebemos que ele também é um vilão. Ele não sente compaixão. Ele é um robô, não sente compaixão, não é? Ele está programado é para proteger a tripulação. E ele era capaz de criar, saber o que é arte, criação de arte, sim, essas coisas todas. Ele tinha capacidade de aprender, ou pelo menos curiosidade para aprender, sim. Ele estava a tentar aprender como é que os humanos se comportavam, quais é que eram as falhas e as qualidades dos humanos, epá, para melhor poder interagir com eles. Agora, sim, o que este robô em particular, não sei se todos, mas pelo menos aquilo que o filme nos transmite, é que este foi um robô escolhido especificamente pelo Mr. Weyland. E é-nos dado a entender que o robô tinha também diretrizes para, epá, se tu conseguires encontrar vida extraterrestre, tens que estudar esta vida, tens que tentar fazer tudo por tudo para perceber o que é isto. Portanto, ele tinha essas diretivas e isso entra mais tarde em conflito com as diretivas de proteger a tripulação. Eu acho que o filme deixa aí bem o personagem dele naquela linha cinzenta, o que é excelente. Sim. Ele depois no outro assume-se quase como um protagonista desta saga, não é? Eu tenho muita curiosidade em saber onde é que exatamente isto ia levar, porque o gajo, pá, é um pouco clássico, o gajo mais forte, muito claro, forte, muito assustador, tu nunca sabes o que é que, como o Paulo estava a dizer, nunca sabes o que é que podes contar, o que é que vem dali, criou aqui uma personagem completamente diferente de todos aqueles androides que nós já conhecíamos. É um filme do caraças, não é? Opa, eu gosto mais Miguel, dele, não, mas eu gosto mais dele agora que eu revi e foi crescendo. Epá, e se há um plano que eu gosto, é o plano final do Alan Diácono, com a dupla mandíbula. E isso, para mim, sim. Diácono? Isso para mim, o quê? Acho que diácono, é o que lhe chamam-lhe, chamam-lhe Deacon, mas tu não podes traduzir as merdas à letra, Paulo. Diácono. Diácono é péssimo. Está bem, mas não lhe chames de diácono, que eu estou a imaginar o gajo no final. Oh, meus amigos. Clinks. Não é Remédios, não é Diácono Remédios. Mas aquilo é um proto, é um proto-alien. É um proto-alien. Para mim, é a assinatura, é o assumir que aquilo é um filme alien. Isto, se calhar, sem essa cena, passava bem sem ser um filme alien. Não, nunca deixaria, não é, de ser um filme alien. Certo, mas... era um filme de origens. Pá, mas é tão eficaz, porque tu acabaste... Eu, pelo menos, acabei de ver um excelente filme. Epá, e no fim, tu tens um vislumbre daquilo que tu já conheces. E em termos, exatamente, de nostalgia, pá, tem um bate tão forte. É um final de caraças. Mas depois eu adorei. O que é que vem agora? Para mim, aquilo foi a cereja no topo do bolo. Malta... isto é um filme alien, não se esqueçam. É tipo exatamente isso. Voltamos para a semana. É mesmo isso. Este filme foi uma espécie de benchmark do que foi o Blu-ray. Eu, por acaso, tenho o Blu-ray. Tenho o Blu-ray do filme. Nesta altura, o mercado, se calhar o mercado de DVD já estaria a estagnar ou já estaria a decair, não sei. Sim, nesta altura acho que sim. Sim, 2012, já estava, sim. Já? Sim. As distribuidoras agora apostavam tudo, era no Blu-ray, porque era a próxima nova cena. Já antes disso. A venda nunca chegaria, obviamente, a atingir os níveis que os DVDs atingiram. Mas acreditava-se que o mercado de vídeo poderia ter aqui um novo fôlego. Pá, e os gajos trataram as edições em Blu-ray deste filme com toda a pompa em circunstância. Os gajos, sim, chegaram a saturar o mercado. Havia a edição 2D, havia a edição 3D, havia a edição 2D mais 3D, havia a edição em caixa metálica. Epá, era uma estupidez. E tem um porradão de extras, são 7 horas de extras. Sim, sim. Eu tenho ideia que sim. Eu acho que o documentário principal do filme... pá, tem para aí 3 ou 4 horas. É mais longo que o filme propriamente dito. Do Lauzirica, daquele gajo Charles Lauzirica, que é o gajo que faz aí os making-offs desde o Blade Runner. E fez os aliens também? Todos. Opa, e foi o gajo que fez o assembly cut do Alien 3. E eu acho que ele fez um excelente trabalho. Um à parte, vocês viram uma série que se chama Raised by Wolves? A primeira temporada. É do Ridley Scott, não é? Okay. Produzida. É produzido por ele. Produzido pelo Ridley Scott. E para quem nunca viu a série, também só teve 2 seasons, foi cancelada no final da segunda season, o que é uma pena. Tu viste? O que é uma pena ou não, eu vi, mas por acaso achei que a segunda season estava a ficar muito estranha. Não sei se não foi pelo melhor terem cancelado a série, ou pelo menos... era giro terem dado uma conclusão, não é? Mas para quem nunca viu, aquilo é um casal de androides que é enviado para um planeta distante com a missão de cuidar de, acho que são 4 crianças. Sim. 4 crianças humanas, uma espécie de Adão e Eva em formato androide, e no fundo é porque querem criar uma nova civilização. Isto para dizer o quê? Que a série, epá, bebe tanto este DNA do Prometheus e das ideias que o Ridley Scott propõe aqui. Sim, e os ambientes, não é? Aquele ambiente assim seco. Totalmente. E... se algum dia esta, não sei se era a intenção, mas se algum dia esta série tinha como objetivo passar no mesmo universo do Alien, epá, podia. Acho que era uma série que merece interligar ao universo também do Blade Runner, que já existe uma pequeno indício de interligação. Se houvesse aí uma ligação, oh, não era de todo descabido, não é? Sim. A nossa próxima convidada começou como decoradora de cenários em várias séries de televisão britânicas e no final dos anos 90 deu o salto ao ser convidada por Ridley Scott para trabalhar com ele em Gladiador. Desde então tornou-se colaboradora habitual do realizador em grandes filmes, muitos deles dramas históricos, como é o caso de Kingdom of Heaven ou Robin Hood. Mas aquilo que ela mais gosta de fazer é a ficção científica e talvez por isso Prometheus é um dos seus trabalhos favoritos. Chama-se Sonia Claus e conversou connosco sobre esta produção. O Miguel volta a seguir para nos dizer se está com pica para ver o Alien Romulus. Imagina a abreviatura das assinaturas dela. S. Claus. First off, I think it's important you can give us like a brief lexical on the different credits here. Like for example, what's a production designer, an art director and a set decorator? Because so, that's the three main credits you have on IMDb. So I do. Yes, that is true. So a production designer is responsible for the overall look and feel of a show. Mm-hmm. They are also responsible for a large crew or a small crew, depending on the size of the job that they are working on. A production designer is really, I think, more of a manager. And of course, the most important person when you're on a production is the director, servicing the needs of the director. Mm-hmm. So your relationship as a production designer is very important, that you have one with the director. And at the end of the day, it's their vision. Also, your role as production designer is you need to be able to do a budget to budget when you get given a script. Being artistic, being able to draw, being able to explain your ideas. An art director, which I've also done, they will be managing, you manage other people depending on the size of the project, and it's more to do with construction side of a job than it is a set decorating side. And an art director is a more technical job. As a set decorator, I've been a set decorator mostly on large scale productions. A set decorator works with the designer. They also interact with the director, because they will be involved in the action props with the director, talking about things that are held in the hand of an actor or that an actor has to touch. They also are there to sort of provide the kind of final finish, if you like, to a set. You know, adding the books to the bookshelves, getting the bookshelves, you know, putting, choosing the light fittings, the door furniture that you put on a door, carpets. When I was on Kingdom of Heaven with Ridley, I had 450 people working for me as set decorator, and they were in two different countries. There will be model makers, there'll be blacksmiths, there'll be leather makers, there will be drapesmen, there will be greensmen, there will be vehicles people, there'll be animal people. It's a full-on job, and you're also having... Yeah, I'm tired just by listening to you. I guess the moment a project starts, you must sleep like, what, 4 or 5 hours a day, I guess? Well, you know, time management is really important. And when you're doing a film like Prometheus, you know, you have a lot of sets. You've also got to remember that each different genre that you tackle, so if you're tackling something period, you know, there are places that you can go and rent furniture, you know, but you'll also be making things. It's also, weirdly, you get more people contradicting what you do. They're like, oh, they didn't have that then. And you're like, really? So were you alive in 1200 then? You know. But you also get it when you do science fiction. So you get it when you do Prometheus. I have people going, oh, they wouldn't have that then. Well, the question is, and I was going to ask you, is the fact that Alien already had a huge fan base. And you're doing a prequel, so people will scrutinize the most little details on set, right? Of course they are. Imagine the kind of futuristic approach they had on Alien is more low-fi or low-tech, and then Promethean comes and it's much more exuberant and futuristic. Same universe, two different approaches. I had many conversations with Ridley, actually, on Prometheus about the screens. So you can imagine, and I'm sure you know, we went to Imperial College in London to talk to scientists about the future. And in the Imperial College in London, they run at a sort of like 30 to 40 year advance on what you and I see as technology now. Mm-hmm. They're already 30, 40 years ahead of us. You sit there and you literally, it's like, oh my God, I don't understand what you're saying. They're scientists. Yeah, exactly. They're astrophysicists. So we talked about the screens and I said to Ridley, I said, well, really, if you think about it, in the future, we won't have stuff like this laptop. We won't, there won't be stuff like that because the technology will have advanced so much that you'll just touch something or you'll just speak and something mm-hmm. will happen. And that will come. That will come. You know, you already have Alexa, don't we? We have Alexa. I think we talked about computers and I said, look, I think we're going to have screens because the actors have got to like touch something. I mean, they can't. But it's a visual medium after all. So you need to. It is. And so you can't. So what I tried to do, we had about 4,000 screens, I think, in total on this, the different sets in total. We need to have some real content pumped out while they're filming. So it's all over there, you know, because there's reflections, you know, and stuff. So I designed these drop down pieces of perspex that were on a kind of arm that you could move up and down and move backwards and tilt and do things. I hid a projector. And so we had that so that when they were acting, it was actually, so they were sitting back, they could actually look and there was sort of stuff going across that could be filmed. Also, I gave them buttons. So I used, if you remember from Ridley's first Alien, you know, he had quite a lot of, you know, buttons to press and, mm-hmm. you know, there's stuff to move. So we decided to give, I did a couple of joysticks, you know, quite funky ones, and I did some buttons. You can get lots of patterns and colors. So that was a whole other conversation, the patterns and colors. So I used different color palettes for different areas of the ship. And also like in the rover vehicles. So I based all of that on diatoms and deep sea creatures. So if you, so my color palette for all graphics, and I used diatoms because they are the most amazing colors, which are in the ocean. And I used deep sea creatures, which are incredible, vibrant colors. So also this I use kind of reminds me The Abyss from James Cameron. Yeah. So on top of that, I've also got the whole lighting plot. So I did all the lighting that on the film, I integrated that into the set. So the set. You mean like lights coming from stuff? Yeah. Right? So like that was all done by me. I did a whole lighting plot, all the in-camera lights that you see, you know, the physical like nice ones, and then there was all the ones underneath, all the ones behind when they lie in the sleep chamber. It has like a urine yellow coloring to it. Urine yellow. Okay. Urine yellow. Yeah. When they lay down on the beds, I had this inflatable made. I had these inflatables made, which were urine yellow plastic, like see-through, you know, clear kind of plastic, but yellowy. So they lie down and you'll see them. They sort of fit around them. They're like sort of lozenges, mm-hmm. like you know, inflatables. And then underneath them, I put this silver mesh kind of metal fibers. So I lay that down inside. And then when we did the lid, Mark Jordan suggested this material, which is made by 3Ms, and you basically, you can push through it images. So it's a very thin film that's see-through. And when you don't put any electricity through it, it looks opaque. And when you put electricity or you pump something through it, it goes clear with the images on it. So when Michael's lying there looking down, again, we wanted the reflection. There's a screen, right? There's a screen. There's a screen, yes, but there isn't a screen. Mm-hmm. That was actually done in this material that we used. And then what happened was afterwards in visual effects, they enhanced it. So obviously there was something there that we gave them. And then when afterwards, they put a little bit more on to add some more information, mm-hmm. like heartbeat and something else. I did sciences when I was at school, and I wanted to be a marine biologist. So I kind of have a science brain. So I really enjoy all the science technical part of the job. I'm not a fabrics and flowers type person. I like tanks and submarines and aeroplanes and blowing things and up. And it's interesting. So I bet like Prometheus was one of your favorites. Because you don't have that much sci-fi on your resume. No, I did Babylon AD with Vin Diesel, and I really enjoyed that, making the kind of like Botox ring. There's a shot of this actress, and it's not in the script. I created this Botox ring, so it's like she rings there, it's a ring of light, but it's got these needles. Okay, yes, yeah. And I said she's going to have her Botox at lunchtime. They were like, oh, I love that. That's really cool. Going back to Prometheus, this is a Rubik's Cube. It is? Yeah, it's a Rubik's Cube. So you can see the green on there on that side. So this is it moves. Can you see it moves? Yeah. And it's made of metal. This is all metal. There's a scene where Charlize Theron character, she wants to show them what the mission is. So they're all sitting in this part of the spaceship, and this is on the floor, and this is giving them the information. So it's coming out of the green side. Projects it up, so that this is the camera. She puts it on the floor, and then it just projects everything out of it. I wanted it moving because I wasn't sure if Ridley was going to suddenly do a funny on me and go, oh, can we have it her twisting it or doing something, you know, before she makes it, you know, she could be doing that and then she could put it down. And I was like, yeah, okay. So, you know, I did that. And she did ended up moving it or not? No, she didn't. She ended up just because the way she was, she just ended up, she had it. She was looking, she was fiddling with it and then she put it down on the ground, and sits on the ground, and then they... Yeah, I was going to ask you if there's a sequence that you like in the movie that you worked on it. The birthing of the alien out of Noomi Rapace's tummy. Oh my God, that's a favorite one, right? Yeah, because I designed that entire sequence. Oh, perfect. I need a cesarean. So the base of this bed... this special bed was a very elaborate surgical bed, which we managed to find in Switzerland that had been used for demonstration purposes. So instead of spending £120,000 buying one, an articulated bed that went up and down and all sorts of things. You just rent it. Okay. We bought it. We had to buy it because I knew that I was going to have to put this whole casing around it and sort of basically destroy it. So we were very lucky, and the guy sold it to us for about £30,000. So on the top of that surgical bed, you can see where those white big nozzles are. You see those nozzles, they're like big white caps. So Paul Catling and I were sitting looking at he was doing it, concept artist had working for me. And he said, these are good, aren't they? He said, they're Japanese toothpaste caps. So basically he took a cap off of a Japanese toothpaste, which was tiny. And on his drawing, he put it on there. Okay. And amplified them, yeah. So, because people often are like, where does it come from? Where do you get the ideas to put like that piece there and that piece there and that bit there? Often things come from everyday items that you have at home, but you don't think about expanding them or shrinking them. You just don't. Your just brain give it a different size and all of a sudden is a total different thing. She keeps going and you'll see she's going to press on a screen. Mm-hmm. Again, that's all in camera. That's not CG. That was done. Touch screen. That's real. You're using a real touch screen. It's real. Yeah. Okay. So she's going and she's looking at it going, holy shit, what am I going to do? I'm going to, there's something in my stomach. I've got to get it out. Now, the bubble, if you stop there. Mm-hmm. So I put the whole thing on a turntable. So the entire base of the surgical bed, you can see where the articulated bases, the stem of the thing. You can see that above her, by her bottom. If you look behind her bum, you'll see the thing. So below that, I had to have it bolted, and I bolted it into a turntable. When she gets in it, I said to Ridley, she needs to slide past the beast when she gets out. Okay. Because that mm-hmm. makes it even more scary. And dangerous, yeah. More disgusting. Yeah. And the other thing is I wanted the lid to open into three sections. So the top canopy opens as one thing, like, you know, opens as one thing. And then the two of the longer pieces, they open. So this was all done. So that moves up and down. And that little arm that you see that's moving up and down, part of that that's CG. So the top section that where it moved backwards and forwards, that was all real. Okay. Along with the two side arms, they were real. The bit that's CG is actually just this, just the tiny bit on the end that you can see in the center. So if you look at the bar, it's attached in the band. It comes down. You can see that circular fitting that's got some little nuts and bolts in it. And then it comes to an arm. So I built as far as that was real. Okay. So all of that had to move. So this bit now is CG with this, with that little arm moving up. That's CG. Okay. And then this is, that was put on. Then this is real. Okay. Interesting. Yeah, so we projected that. So now the spray, see the spray, that's CG, that little spray thing, because I couldn't do that, but I built it. We couldn't make it do the spray thing. Okay. So I just provided the design, the metal, you know, where that little canister and the little thing is, you know, we made that bit. And the computer guys, and then they move it in CG. So that's CG of her tummy opening. Was there a fake tummy? Yeah, we had a fake one for the baby to come out. And so now the clamps opening, that's CG. That's CG. This one. Forceps, that's real. That arm coming down, that's real. This is all being puppeted at the moment by somebody is moving it. Mm-hmm. Now it's pulling the baby out. Yeah. So this is real. This feels so this real, yeah. A puppet. That was all on camera. The burst was also on camera. Yes. Okay, great, that was great done stuff. Live. I assume the creature had cables. They had there were cables, but the cables were CG'd out. Ah, okay. See, it's only attached by a clamp. Okay. So this is now opening. This is the puppet. This is now a puppet being puppeted mm-hmm. by somebody. So now she's being stapled. The staples are CG. And she's thinking, shit, I have to slide past it. Because originally, it was designed that she just jumped out of the side and I went, oh, no. Yeah. Make it way more gross. Good choice. And she acts panic so well. And everyone said to me, oh, you're sick. And I went, no, I'm not. I'm just thinking how to scare people. Not more sick than Ridley Scott himself, who did this like 40 years ago. It's been 12 years since Prometheus. Can you believe that? And been a while. And it's a great. I think people will still remember the movie was polarizing. There was a lot of people who didn't like it. Yeah. But still, there are lovers out there. Oh, I know. I mean, a lot of my friends love it. They're like, oh my god, I fucking love it. Yeah. The practical side of the movie, no one can complain for sure. Ridley likes. That is one thing about him. He likes to do as much as he can real. Mm-hmm. And I always think that makes it even scarier because it's, you know, when it's real and also you get a better performance, I think, from actors. Yeah, totally. Totally. It's true. And he is all about that. So, yeah, are you curious about Alien Romulus, the new one? Or yeah, I had a few friends that worked on it in Budapest. Yeah. I mean, I think it's going to be good. It'll be interesting to see what Fede does with it, you know, what he's done. Back to the roots, right? Yeah, it'll be interesting to see what he's done. I mean, I think Ridley liked it. You know, he saw it and he liked it. And, you know, that's always a good thing, isn't it? He wasn't going to say he hated it, right? So he wasn't going to say he hated it, Daniel. That's true. But how is Ridley? I'm going to his vineyard tomorrow. Got a vineyard in the south of France. I'm not staying with him, actually. He's in LA at the moment. Screening Gladiator on Saturday. So I'm taking son and some friends to sit there and go, oh, look, I did that. Oh, look, I did that. Look, I did that. Oh, you mean the first one? I was thinking about the first one. No, Gladiator 2 doesn't come out until November. Yeah, but maybe the movie was already ready and you were invited to a private screening. Oh, well, that would be nice. Because I'll probably be going to the premiere anyway, but I don't know if I'll see it before. I might wait for the premiere because I quite like going to the premieres because they're quite fun. Mm. I'm sure. Yeah. It has nothing to do with Prometheus, but it's a previous job you have. Tomb Raider, Lara Croft Tomb Raider. Oh, yes. I did two of those. I'm a huge Tomb Raider fan, and I was a kid when I watched the first two movies, and I loved it. Ironically, my sister's children went to school with Jeremy, who designed Tomb Raider, his company, were the people that came up with Lara Croft. And you mean Eidos? Jeremy, who owned it, I sort of knew what it was. And my sister said, oh, he's done this, like, this girl with these weird tits, you know, these strange boobs. Yeah. You know, oh, it's never going to, we keep telling him it's like really crass and it's really like, blah. And I went, oh, really? I think boys will really like it. Anyway, so then the next thing I know is I get off. Totally wrong. The thing went through the roof. And it was a mistake. You know, all the boobs was a mistake. It was just the way, when they were designing it, they were mucking about. Yeah. And they just decided that it was like, okay. And it stick. It got, yeah. And it stuck. I thought about playing it when I knew I was doing the job, the first one. And then I thought, nah, because I don't want to be influenced. I don't want to be influenced by it. You know, I know that sounds funny, but I kind of feel like it's important that it's like it, but at the same time, I don't want to copy. You know, we went to lots of different countries and did quite a lot of big sets. I'm sure you work on the house, so you had to have that, right? Yeah, like so the house. I did quite a lot on Croft Manor, quite a lot of that. But did you, like, check the games and see footage so you could be inspired by something? Occasionally we'd have, like, you know, Simon West would be like, oh, you know, there's this bit in the game. What do you think of this? Or on the first one, certainly. And then when it came to the second one, strangely, it was like, don't need to watch it, really. Because yeah, the second I one I kind is, of done it. I feel like I understand who she is. So I don't know. I just got into it. You know, Angelina was, she was always around. You know, she used to love hanging out in my office. So really? She's great. She's the perfect representation of Lara. Yeah, and I saw her a lot. And because, you know, when you go away, you're kind of on your own. You know, you don't have all your family with you. And so, and we were all staying in the same hotel. So it's hard to sort of not be with each other. Yeah. You know, when you're in Cambodia, you're quite far away from home. It's not near, you know. And so you need to look after people. And, you know, and also, you know, there was a whole thing with Maddox, you know, apparently she loved it. Yeah, I took her to the orphanage where Maddox was, and that was it, really. She kind of hooked. Okay, Claudia, thank you so much. I hope you someday work on Red Sonja. You know, I've got a t-shirt that someone gave me of the film. It says Red Sonja. Okay. I think they're doing one, right? Or They are. Yeah, they are. And but I've got a t-shirt that's got the print from the old one on it. And my friend gave it to me. She said, oh, look what I found in the office. She was in a film office. And she went, look, and she posted it to me. And I kind of squeezed into it. You have a great name, by the way. Sonja Klaus. That's awesome name. Thank you so much. Have a nice day. It's Daniel. Bye. Thank you. Thank you. Whatever comes, we'll face it. Let's go. Maltinha, vocês estão ansiosos para ir ao cinema ver o Alien Romulus? Então. Moderadamente. Meu Deus! Eu estou com uma expectativa bastante comedida e cautelosa, que é para não sofrer uma desilusão. É isso, é uma coisa que a idade nos traz, não é? Nós ficamos sempre... Nós já fomos magoados a nível sentimental muitas vezes no cinema, não é? Que sim, sim. Já tivemos assim umas relações é assim um bocadinho tempestuosas. É o nosso cada dia agora, é um gajo ser violentado. Então é melhor sermos cautelosos em relação a essas e gerir melhor essas expectativas. Opa, eu se por um lado eu reconheço o talento do Fede Álvarez, opa, por outro ainda não vi nada que me fizesse levantar demasiadas expectativas em relação a este filme. É apenas isso. Epá, eu gostei muito do primeiro trailer, achei piada. Do segundo já não gostei tanto, já me pareceu mais Fede Álvarez do que eu queria. E agora o último trailer já voltei a ficar mais ou menos entusiasmado. Mas estou com o meu pau, estou com muita cautela, ainda por cima. Fui ao Twisters no outro dia e saí de lá muito maltratado por isso. Por isso eu tenho que ir com muita calma agora para isto, que é para não. Mas acho que vai ser uma coisa muito pá, by the book. Muito, muito colado aos outros, aos antigos, e sem trazer nada do que o Prometheus trouxe a nível depois de de teoria e de construção do universo, não me parece. Ambição, não. Não tem a mesma ambição. Acho que isto é uma coisa que vai aparecer ali no meio da história, muito stand-alone, que funciona bem sozinho. É. Parece-me, mas vamos ver. Porque uma coisa que o universo Alien, a cada filme, mesmo aqueles que nós não gostamos, todos eles apresentavam ideias e coisas assim ambiciosas e diferentes daquilo que já tínhamos visto para trás. Sim, expandiam, não é? De alguma forma. Pá, desta vez, pelos trailers e pelo que nos foi dado a conhecer, não parece nada isso. Não. Portanto, é difícil. De alguma criar forma, parece tipo mais do mesmo, não? Mas recalcado. Mais do mesmo, sim. O que não tem que ser mau, o que não, pode ser um filme extremamente eficaz pelo que é. Sim, pois com muita malta nova. Pois também. É, um grupo de gente, um grupo de putos. Yeah. Pode ser uma desculpa para ter comportamento estúpido. Não, é carne para canhão. Os putos fazem as neiras. Não, é fazem sexo e morrem, não é? É uma daquelas regras básicas, não é? Sim, sim. Fazes sexo no espaço, morres. Aqui a cena é que eu não sei se este gajo tem assim uma visão, não é? Que nos vai... É como estamos a falar. Mas, que também, nos não parece, a... também não o parece. Também não parece. Parece-me uma escolha. Não, eu reconheço mérito ao Fede Alvarez. E acho que ele tem talento suficiente deixa para ver o que é que trazer que algo de novo. Aquele do Ceguinho. Mas... E o Evil Dead, sim. Mas a questão é que... Ah, e o Paulo Gajo fez o The Girl in the Spider's Web, que é assim um bocado mais nhonhó, pá. Mas atenção, tu tens aqui o Ridley Scott à mistura como produtor executivo. Ah, e eu não sei tu até achas que ponto... Achas que o gajo ia lá sequer? Eu não eu sei. Acho que não. Até que o Ridley Scott é um gajo que está a fazer tipo 10 filmes por ano, parece quase. O gajo não deve nem dormir. Agora, a questão é, ele tem uma voz final em relação à direção que aquilo vai tomar. Certo. E ele aqui está agora a ser o padrinho deste filme e da nova série que vai estrear na Hulu, o Alien Earth. Chama-se assim mesmo, Alien Earth? Sim, é o nome oficial, que já adotaram o nome oficial, sim. Dá-me a sensação que ele está a conduzir, já que ele não consegue finalizar a sua trilogia, está a conduzir estes projetos, mas que não façam sombra ao trabalho que ele fez anteriormente. O que tu estás a querer dizer é que o Ridley Scott anda de volta destas merdas, mas não quer que ninguém faça melhor que ele. Eu tenho esse filme. Mas que raio de pessoa é que produz um projeto e não acredita nele? Isto parece aquele filme dos produtores, do Mel Brooks, não é? Eu posso-me estar a expressar mal. Eu não estou a dizer que ele quer que as coisas corram mal. Eu acho que ele não quer é que corram... bem demais, de forma a ofuscar o trabalho dele. Eu acredito que possa ter havido algum jogo de interesses quando ele efetivamente ainda estava ativamente a fazer filmes Alien. Agora, nesta fase, acho que ele está-se um bocado a cagar para isso. Ele, sei lá, já depois disso já fez 3 ou 4 filmes ou mais. Então veio o Gladiador 2, não é? No que eu não tenho mínima pica para ver, pá. Então, com o Coliseu cheio de água e barcalhões lá. É pá, não. E barcos lá dentro. Não tenho mesmo, Como não? É impressionante. Se um dia tropeçar nesse filme. E o Denzel, cara. Se eu tropeçar nesse filme e tiver a chover e não conseguir, estiver presa num nevão e não conseguir sair de casa, e se estiver por algum motivo adoentado e estiver imóvel na cama e isso começar a passar e eu não chegar ao comando, ok, é possível que eu veja isso. Olhem, eu acho que eu ainda tenho esperanças, poucas, admito, mas que este Alien Romulus venha a oferecer alguma ligação ao Prometheus. Pois, tu acreditas que... Epá, acredito, quero acreditar. Eu li qualquer coisa. Eu li qualquer coisa sobre isso, sim. Cronologicamente não dá, porque este é entre o 1 e o 2. Está muito distante dos eventos do outro. Sim. Acham que temos replay? Não, é nova? Não me façam isso. E aí eu saio da sala. Olha, querem um spoilerzinho? Querem um spoiler? Não é spoiler. É sobrinha da Ripley. Alguém estavam a discutir no Twitter, há bocadinho que eu li, que havia qualquer... Que é um filme que aposta imenso nos efeitos práticos e bem, mas há uma coisa em particular que é full CGI e que está muito manhoso. Okay. Pronto. Oh, não. Mas espera lá, mas é alguém que trabalhou na produção? Não, que viram, pá. Viram o filme. Oh, foda-se. Vai ser a Princesa Leia, de certeza. Já fomos, pá. Meu. Não, eu saio do cinema. Espero que seja no fim. Não pode consigo. Ser que não seja nada. Epa, pode ser que não seja nada. Pode ser só. Sabem o que é que pode ser? Que eu batia palmas se fosse. Era o Newborn do Alien Resurrection. Eu ficava, olha, felicíssimo. Se aquele aborto do, fim, do Resurrection aparecesse no fim, olha, era lindo. Mami! E eles aterram na Terra, juntam uma Torre Eiffel destruída e apercebem que... Aparece o Nick Fury a fazer o assembly team do Alien. That's shithole. É Ripley, é Noomi Rapaz. Houve, isto era brutal. Outra gaja que depois entra no Alien Covenant. Yeah. E a gaja agora deste filme. Era tipo um grupo de quatro gajas que iam dar conta do universo. Destruir aliens pela galáxia. Ai, caraças. Pronto, ai, então vá. Daniel, estragaste isto tudo, pá. Estragaste as perguntas. Já vais dormir, já nem dormes hoje, não é? Tipo, ai, caralho. É para fechar isto, não é? Ó, Miguel, olha, obrigado por apareceres, pá. Obrigado, eu sempre às ordens. Grande abraço. Tens que voltar, pá, tens que voltar e está combinado. Tu vais voltar. Pode ser que voltes antes, sim, mas pelo menos para fazermos o Final Destination. Opa, eu adoro falar dessa. essa promessa já é desde quando? Já me lembro dessa promessa. É quando estrear o próximo, né? Não são, sei se... Olha, mas espera lá, são sete, epa, são sete filmes? Acho que sim. São cinco. Por hoje é tudo sobre questões existenciais, sobre a vida além da Terra e o nosso propósito no universo. E já sabem, se quiserem saber mais sobre esta temática, falem com o vosso psicólogo, perguntem ao ChatGPT ou ao vosso cão. Mas não façam essas perguntas... Ou isso é o VHS. Nós também respondemos. Não. Sim, nós também podemos responder. Mas não façam essas perguntas ao tio Ridley Scott. Senão, levam com uma resposta a gato fedorento e vão dar uma ganda volta. Para ali, para ali. À esquerda, não, é sempre bem frente, uma ganda volta.